adorado, exaltado seja o teu nome para sempre, adorado, adorado, magnificado seja o teu nome para sempre, adorado, adorado, exaltado seja o teu nome para sempre, adorado, adorado, magnificado seja o teu nome para sempre, proclamado. És digno de toda adoração, toda terra cante louve ao autor da criação. Meu prazer é estar em sua casa, adorando de todo coração. Adorado, exaltado seja o teu nome para sempre, adorado, adorado, magnificado seja o teu nome para sempre, proclamado. Senhor, em ti me compraço, meu Deus de amor. Eu não sou nada sem teu calor. Dependo de ti, meu Senhor. Adorado, exaltado seja o teu nome para sempre, Senhor, adorado, adorado, magnificado seja o teu nome para sempre, adorado, adorado, exaltado seja o teu nome para sempre, adorado, adorado, magnificado seja o teu nome para sempre, proclamado. Adorado, exaltado seja o teu nome para sempre, adorado, adorado, magnificado seja o teu nome para sempre, adorado, adorado seja para sempre.